10 burros vivem uma vida pobre sem direito a nada. O Edir Macedo, bilionário, gasta milhões por mês curtindo na balada. Ele vive só no forró, curtindo, dançando, encoxando as mulheres de lá. Uma vida fácil, depravada, onde só um traço da moral que ele prega. Enquanto os babacas são convencidos a levar uma vida de aceita, o Edir Macedo vive loucamente abraçado ao capeta. Ele fica só no forró, aproveitando o bem bom da vida, enquanto os fiéis bocós se lamentam pela existência perdida. Enquanto os babacas são convencidos a levar uma vida de aceita, o Edir Macedo vive loucamente abraçado ao capeta. Ele fica só no forró, aproveitando o bem bom da vida, enquanto os fiéis bocós se lamentam pela existência perdida.